Amai-vos como irmãos, filhos do mesmo Pai. Nesse lugar tem dor, tem sofrimento. A nossa incerteza nos gera tormento. A gente precisa se amar um pouco mais, se ajudar, respeitar, pra se viver em paz. Nem tudo a gente entende, nem sente igual. Relativo, cada caso é um caso, é real. Todo mundo merece uma chance pra se levantar. Chance de se arrepender, ser perdoado e perdoar. Ei, tu percebe que a terra tá assim? O ser humano vem agindo com ambição até aqui. Percebe que o egoísmo na terra até hoje machuca, desola, faz guerra, guerra. Conflito de interesse pelo amor. Reflete, o caminho não é esse. O mundo tá assim porque a gente não se ajuda, mas ele dá voltas e tudo muda. Pausa, reflete com o rolar da história. Circunstâncias dizem pra mudar de trajetória. O mundo é desigual, tem luxo, miséria, tem fome. Tu pensa, é muito mais sério. Consequência de como a gente vem vivendo, os costumes repassados pelos milênios, pensando que riqueza é tudo, é comprovado que não. Seguimos com tudo, a mudança tá em consolidação. Todo mundo erra e merece perdão, concentração e um estágio profundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Outra postura é preciso pro ser humano. A mudança tá na mente, a gente continua andando. Natureza machucada responde que inesperado. Gente desalojada, correndo desesperada. Vendo de fora, a esperança me invade. Um ser humano necessita, outro faz a caridade. Esse é o caminho, não estamos sozinhos. O bem é exemplo a ser dado e seguido. As inundações e furacões mostram que os bens materiais em um estalo vão e voltam. Outros valores se fazem eminentes. Dá importância ao que tá no coração e na mente. Concentração e um estágio profundo. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Somente o amor vai mudar o mundo. Um olhar sem esperança, uma lágrima de dor deixa de existir quando existe o amor. Ele nos faz maior, melhor a cada dia. Ele nos faz iguais, na mesma sintonia. O amor faz do respeito, da compaixão, amor. Que esse projeto vai mudar esse mundão que tá entrando um pouco mais no coração. Aqui já teve guerra, mas estando em transição. Ei, o ser humano tá na estrada e é normal parecer que a trajetória é errada. Que o caminho é só tristeza e tal, mas pra tristeza ter um consolo é natural. Ações precisam ser voltadas pro bem. Tua luta, teus pensamentos também, faz tua parte. Comece você isso, faço minha as palavras de Jesus Cristo. Amai ao próximo como a si mesmo. O mal há de mudar, se deixado a esmo. Incentivar o amor é dissipador, dá paz a esse mundo sofredor. É igual a gentileza, porque o amor gera amor. Faça dele seu combustível, se faça reprodutor. Com amor, a humanidade tem muito a aprender. Escasso, tímido, faça você o amor. Se tu ainda vê uma parte sem cor, faz tua parte, não espere, alimente o amor. Faz tua parte, não espere, alimente o amor.